A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Contatos aí para que você possa interagir conosco neste sábado especial de primeiro aniversário do programa. 4588-282828 no WhatsApp. 3028-2828 no bom e velho telefone fixo. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E sabe quando você não entende mais nada? Então, né? A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu anunciou na quinta-feira que a edição 2016 da Feira Internacional do Livro, que aconteceria agora em outubro, né, e tinha sido cancelada por falta de recursos, não está mais cancelada, tá? Devendo acontecer aí entre os dias 28 de outubro e 6 de novembro, em novo local, não será na Praça do Mitre, mas no Shopping Catuaí Palladium, das 10 da manhã às 10 da noite. Essa nova roupagem do evento, mais enxuta, né, com a participação de escritores locais apenas, ao invés de convidados de fora, é fruto de uma parceria com o Shopping, que está disponibilizando a estrutura, e entidades como a ACIF, a Itaipu Binacional, União Oeste, Núcleo dos Livreiros e Conselho Municipal de Políticas Culturais, para que o evento não passasse em branco agora no ano de 2016. Né? A entrada será totalmente gratuita, então menos mal, né? Menos mal que a feira acontecerá neste ano agora de 2016. Fique ligado agora na nossa Curtida da Semana. Curtida da Semana. E o destaque de hoje no quadro Curtida da Semana vai para a página no Facebook de um atrativo localizado no lado paraguaio da fronteira, mas que tem tudo a ver aqui com Foz do Iguaçu. O Monumento Científico Moisés Bertoni, que engloba a casa e também a área de mata habitada pelo cientista suíço Moisés Bertoni, que faleceu no ano de 1929, aqui na Terra das Cataratas. Na página no Facebook é possível saber mais sobre o atrativo e também sobre a vida de Bertoni, né, que foi considerado aí um dos homens mais notáveis de seu tempo, tendo atuado simultaneamente em vários campos do conhecimento, como a botânica, na qual inclusive catalogou a planta conhecida como estévia, né, o adoçante que foi batizado em homenagem à sua esposa. Também se interessou nas áreas de zoologia, agricultura, história, etnografia, enfim. Essa visita ao monumento, localizado ao sul de Ciudad del Este, no município de Presidente Franco, inclui várias passagens, né, além da casa de madeira, que foi recentemente restaurado, onde vivia Bertoni com sua família. É possível ter acesso à trilha que vai até o cemitério da família Bertoni, caminhar também pela mata onde o sábio, como ele era conhecido pelos moradores locais, fazia seus experimentos botânicos, e fazer uma descida ali até a margem do Rio Paraná, que forma uma espécie de praia na barranca em frente à casa. O endereço para saber mais sobre o atrativo está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! em todo o Brasil. Transamérica. E hoje, um pouco mais tarde do que de costume, né? Você já estava achando aí que tinha se livrado. Chegou aquela hora do programa aqui no Front, em que compilamos algumas das notícias mais inúteis da internet registradas nos últimos 7 dias e que, de alguma forma bizarra, né? Que nem queremos saber qual é, foram parar nos sites e foram compartilhadas aos quilos nas sempre úteis redes sociais. E nesta semana eu poderia falar, por exemplo, sobre a inglesa de 45 anos, solteira, hein, que está obcecada com a Barbie, já fez aí R$80 mil em cirurgias plásticas e afirma que vai parar sim, mas quando realizar o sonho da vida dela, ou da Barbie, né, que é namorar o Ken, o mítico boneco Ken, namorado da Barbie. E aí eu pergunto, né, será que o Ken da vida real, aquele maluco aqui do Brasil, né, que ao contrário do que noticiou a internet, não morreu, será que ele topa essa parada? Olha, porque tem louco pra tudo, né, sinceramente. Eu poderia falar também da abóbora com mais de 1 tonelada colhida pelo belga Matthias Willemens, que ganhou o primeiro lugar no Campeonato Europeu de Abóboras Gigantes. Não ouviu errado não, hein? Campeonato Europeu de Abóboras Gigantes, disputado na semana passada na cidade alemã de Ludwigsburg. Mas essa notícia, olha, sinceramente, é muito idiota, né? Eu vou falar mesmo. É dessa maravilha aqui publicada pelo jornal O Globo, relatando que a onda de aparições de palhaços macabros em países como os Estados Unidos e o Reino Unido está trazendo um efeito colateral. Consegue imaginar que efeito é esse? Duvido, hein? O efeito é o seguinte: aumentou a procura por vídeos pornográficos estrelando palhaços e palhaças, e também essa nova mania aí fez com que muitos acompanhantes, homens e mulheres, recebessem pedidos especiais dos clientes, para que se fantasiassem de palhaços na hora do ato sexual. Palhaçada, né? E em tempo, hein? Essa foto aí que o povo tá compartilhando no Facebook, dizendo que é de aparição de palhaços macabros no cemitério do bairro Três Lagoas, aqui em Foz, ó, mentira! A foto, na verdade, foi tirada no cemitério do Água Verde, em Curitiba. E, ó, a galerinha do Face, hein, precisa se informar melhor antes de sair publicando e compartilhando qualquer palhaçadinha, não é mesmo? Front Transamérica, até meio-dia. Knock, knock, knocking on heaven's door. got knocking on heaven's door. Programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo de hoje aqui na programação do Front, edição especial de aniversário. Programa aí soprando velhinhas e espalhando a insanidade pelo ar aqui nas ondas da sua rádio. Na volta dos reclames vem chegando o Sidney Busanello com as notícias do esporte. Ainda hoje tem também o quadro do 7-1 da semana com 7 notícias que são como chibatadas no lombo do cordial brasileiro. Front Transamérica até meio-dia. Já voltamos, hein? Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.